só pra nós. Nosso amor era o conto mais bonito, desenhado no céu, não tinha fim, não tinha fim. Mas o destino, ah, ele é curioso, nos separou, nos levou por caminhos diferentes. Você seguiu os sonhos, eu me perdi lembranças, mas o tempo não apagou o que ficou. Eu vejo você agora, os holofotes, cantando a história que vivemos nós dois. Entre a saudade e o brilho do presente, eu sinto que o amor é eterno, nunca vai se perder. Nos encontramos no meio da fama e da saudade. O primeiro amor nunca se apaga, nunca se vai. Nosso reencontro é o recomeço, uma nova chance de lembrar que o primeiro amor sempre será nosso guia. Os anos passaram, mas não mudou nada. O seu olhar ainda é o mesmo que eu conhecia. Cada nota da sua música dá corte e faz reviver o tempo em que éramos um só. O camarim é o palco do nosso reencontro, e o seu sorriso é como um farol na noite. O que era sonho agora é realidade. Vamos escrever uma nova canção juntos novamente. Eu vejo você agora, os holofotes, cantando.